estou só. Somente Deus me acalenta agora. Aquela porta tem que se abrir pra dor danada esquecer de mim. Estou só, mas quando canto, canto a saudade. Você é melodia que invade, são notas musicais da alma. Ah, meu Deus, repousa tuas mãos em mim. Ó Deus, amigo, luz do meu caminho, a minha fé me fez sobreviver. Se foi e me deixou desamparada, me vi sem chão, desnorteada, mas te percebo luz em mim. Embora tive que aprender de tudo, a caminhar com a solidão, enchi meu peito de paixão e te rezei, rezei em desespero. Estou só quando me vi desamparada, me vi sem chão, desnorteada, mas te percebo luz em mim. Estou só, ah, quando canto, canto a saudade. Você é melodia que invade, são notas musicais da alma. Ah, meu Deus, repousa tuas mãos em mim. Ó Deus, amigo, luz do meu caminho, a minha fé me fez sobreviver. Se foi e me deixou desamparada, me vi sem chão, desnorteada, mas te percebo luz em mim. Estou só.